vou sentando sorrindo, aham, vou sentando sorrindo, aham, vou sentando sorrindo, aham. Você sabe bem que nesse game eu te supero, eu só vou te usar. Romance agora eu não quero, vou te iludir. Tenta entrar na sua mente, só não vem de compromisso. Aê, pressão! Então eu falo assim, de jeito que te enlouquece. Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece. Então eu falo assim, de jeito que te enlouquece. Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece. Eu repalo sim, de jeito que te enlouquece. Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece. Aham, você tá no sorrindo, aham, você tá no sorrindo. Romance agora eu não quero, vou te iludir. Tenta entrar na sua mente, só